O mundo de monstros. Onde existe o atraso, existe o sofrimento, existem as trevas, por todos viverem no escuro, sofrendo sem saberem como se pode livrar desse sofrimento. Onde há adiantamento, há luz e não há sofrimento. Quem sabe não sofre, e quem não sabe, sofre. Existem os que pensam que sabem, mas o sofrimento prova que nada sabem, pois se soubessem não sofreriam, nem fariam os demais sofrerem. Os que sabem não sofrem, porque quem sabe, resolve tudo de bom para si, e para todos. Mas o mundo vive com um saber tão insignificante, que o sofrimento prova ser um saber triste, de nenhum valor. No mundo existem muitos envaidecidos com uma sabedoria fraca, vendo e notando a nulidade dela e considerando-se grandes sábios, quando não passam de grandes impostores. São impostores por serem sofredores, mantendo uma sabedoria que só traz sofrimentos para todos. Que adianta, então, um saber que só existe para o sofrimento do povo? Não adianta nada, como no mundo estão cansados de ver, sofrerem grandes e pequenos, ricos e pobres, os que dizem que sabem, e os que dizem que nada sabem. O mundo está convertido por uma sabedoria invertida, aonde o atraso é adotado como o saber. É tão visível isto, como é visível o sofrimento do mundo, tanto assim, que admitem a salvação do mundo pelo desenvolvimento da destruição. Dentro de pouco tempo verão como a água ferver, e esfriar de repente, como uma brasa viva que jogada dentro d'água se apaga. Eu, o racional superior, faço ciente a todos que dentro de pouco tempo tudo estará normalizado, e a paz reinará universalmente. Os homens nasceram no mundo, mas é preciso notar que o mundo não é dos homens, não é dos seus habitantes, e por o mundo não ser dos seus habitantes, é que nem tudo eles podem resolver. Agora vão começar a ver as coisas se encarreirarem para novos rumos, e com caráter de melhoria universal. Acabar-se-á o absurdo do vivente, que nasce aí nesse mundo, não saber que isso aí não é seu, e querer ter um franco domínio, julgando tudo a seu modo de ver, encarando seus semelhantes com um indiferentismo tal que não os considera seres iguais a si, por pensar ser melhor em tudo, sem o ser. Eis a razão das desumanidades e o triste fim do mundo ser de uma forma tão diferente do que pensavam. Pensavam que era pelos transes do progresso do fogo, e da destruição causada por ele, e quando acaba, é tão diferente, é pelo conhecimento da imunização racional. E assim, eu, o racional superior, dia e noite, noite e dia, aqui trabalhando para o redígio desta grandiosa e maior obra universal. Isto é para verem a que ponto a humanidade chegou, e a razão de todas as ruínas desse mundo. Nesse mundo deformado que teve o princípio e terá seu fim, os viventes não podiam deixar de ser como são, deformados, por serem produtos dessa deformação. Uma vez filhos dessa natureza desregulada, não podiam regular também. Vejam as modificações do tempo, as alterações da natureza e as modificações do sol, ora é dia, ora é noite, horas passando mal, horas satisfeitos, sempre sem estabilidade, por serem filhos dessa natureza desregulada. O dia é mais alegre e a noite é mais triste. A lua, foi assim condecorada, rainha das fontes e dos seres, pelas modificações que faz com os seus quartos. Ninguém tem estabilidade. A estabilidade é toda aparente, por o vivente não conhecer o seu eu. Se conhecesse, não viveria horrivelmente nesse desequilíbrio infernal. Mas agora, aí tem em mãos o porquê assim são, e a razão de desconhecerem a sua origem. Agora estão conhecendo e vendo a planta da verdade das verdades em mãos, para ficarem convictos de que estão com o bastão da salvação eterna de todos, que é a escrituração da imunização racional. Muitos costumam ao pensar. Este mundo é um fenômeno de que não se pode fazer julgamento. A vida não vale nada, é uma flor mal cheirosa que está exposta a todas as torturas, dores, sofrimentos, e por mais que fuja dele, vem a morte e nos atormenta até a hora de pôr termo à nossa ilusão. Portanto, o que vale a vida? Não vale coisa alguma. Aparentemente vão remediando até não poderem mais. Com a morte sempre perto de todos, moribundos, expostos ao sofrimento e condenados à morte. Todos sabem muito, mas não conhecem nada. Nascem do nada sem saberem porquê, formam-se num tudo sem garantias, num tudo que nasceu do nada e que ao nada voltará depois de sofrer a transformação natural. Os mistérios aí estavam todos incubados, conservados os enigmas do encanto, e só hoje, por meio da escrituração, universo em desencanto, chega à conclusão de tudo e de todos com soluções definidas de princípio a fim, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão, porque assim vivem e porque assim ficaram. E assim, com o equilíbrio racional, encontrando a felicidade, o sossego e a harmonia. Todas essas três coisas num conjunto só, por estarem equilibradas racionalmente. O equilíbrio racional é diferente das coisas adotadas pelos humanos irracionais, os humanos que não têm raciocínio, e por isso, adotam como elemento de prestígio, o espiritismo, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Quem adota o espiritismo vive em experiências, é um desequilibrado, um aventureiro, um especulador, experimentando para ver se dá certo ou não. Tudo por não ter o raciocínio, a razão das coisas, a perfeição do ser, e dos seres. Todos os humanos irracionais são espíritas, vivendo nas experiências disto ou daquilo, sem saberem com quem estão o direito e a razão. Pensam os irracionais que são dotados da faculdade do raciocínio e fazem uma confusão muito grande, confundindo o pensamento com o raciocínio. O raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita, com um equilíbrio verdadeiro e definido, e o pensamento é uma coisa completamente desregulada, variante e suja. Os irracionais, quando estão pensando isto ou aquilo, costumam dizer que estão raciocinando, fazendo assim, todas essas confusões sem saberem a diferença que existe entre o pensamento e o raciocínio. Todos os bichos pensam, todos os bichos têm pensamento e por isso, criam, lembram de seus filhos, sabem que estão para ter crias e muito antes, fazem sua cama, para depois irem buscar alimento para eles, com pleno saber do que podem e não podem dar para alimentá-los. As fêmeas pensam nos machos e os machos pensam nas fêmeas. Mas tudo que pensa é bicho e não tem estabilidade. O que é racional é limpo, puro e perfeito.